DJ Anderson, taca grave. Taca grave forte, taca grave forte. A ponta Vidas Paredói. Taca grave forte, taca grave forte. A potência tá iada, você vai tomar sacode. DJ Anderson, esse sim tem talento nas produções. Anderson, aê, taca grave forte nos comédias.